Eu aqui nessa festa e os casais se abraçando. De repente avistei você chegando. Te chamei pra dançar e você aceitou. E a gente acabou se apaixonando. Um passo pra lá, um passo pra cá. Foi mais que o bastante pra gente se entregar. Um passo pra lá, um passo pra cá. E assim nós decidimos nunca mais desgrudar. Nesse baile eu vou. Agarradinho, coladinho na dança do amor. Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou. Foi nesse bar que a gente se apaixonou. Avistei você chegando. Te chamei pra dançar e você aceitou. E a gente acabou se apaixonando. Um passo pra lá, um passo pra cá. Foi mais que o bastante pra gente se entregar. Um passo pra lá, um passo pra cá. E assim nós decidimos nunca mais desgrudar. Nesse embalo que a gente se apaixonou. Nesse embalo, oh, oh, oh. Agarradinho, coladinho na dança do amor. Nesse embalo, foi nesse embalo que a gente se apaixonou. Embalo que a gente se apaixonou. Nesse embalo eu vou, nesse embalo eu vou. Agarradinho, coladinho na dança do amor. Nesse embalo eu vou, nesse embalo eu vou. Foi nesse embalo que a gente se apaixonou. Um passo pra lá, um passo pra cá. Eu aqui nessa festa, os casais se abraçando.